Metrópole Salvador, bom dia, Pitacargo 6570, cruzando 2000 pés para o 390. Bom dia, Abson 6570, contato radar, sobre o 390, Pedra Puca. 390, 6570, quando possível, o senhor voa direto a Aracaju. Gente, tentaremos. Obrigado. Rio 5973, chama Recife, frequência 2545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2085, obrigado. Sideral 9970, chama Recife na frequência 12545, secundário 12685. 5594 Recife, frequência 12545, secundário 12685. 2545, 2685, obrigado. Quer que eu dê até guarda de como é que é que eu danço? Helicóptero. Cruzado Manati, no meu pé, corredor Esther, aquela zona 7 com a primeira curva à direita, a cena transponder 0125 e controle 0.8. O parque de infraestrutura, senhor, está interditada, está impraticável a 110, a 10? Negativo, só tem o senhor no setor. Ah, ok. O senhor autoriza eu me aproximar um pouco mais para a final da 10? Afirmativo. Ok, graças. Está condicionando o tráfego, Romeu. Muito obrigado. 10, 290, decola. Cruzando agora, 1500. 390, bom dia. Contato radar sobre o 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA. Existe a possibilidade de voarmos direto PUCA? Livre. Vendo pouca, 3290. Gente, aguarde copo, até o Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, apenas confirmando o setor de sobrevoo. Ativo, pronto, cópia. Zulu, vou local Salvador, corrigindo. CA novembro, para CA novembro, RIMAR. Sobrevoo no pedágio, na linha verde, 500 pés de altitude. Quando utilizado pela torre de controle de Salvador, decolará com Pro Nordeste. Aciona 01-10 no transponder, o Papatango, Hotel Oscar Zulu. Confirma o transponder copiado? Procedimento correto, POB? 03 a bordo, chama 2895 Hotel Oscar Zulu, para finalmente taca. Afirmativo, está livre, Max Juliette Romeu, chama a torre, 1895, com pouso. 1895, grato pela colaboração, um abraço. O controle, Altan 3890. Confirmo. É pedir muito pra gente voar direto a Aracaju, 3890. Baixa coordenação. Obrigado. A 3890, mantém o perfil da saída, coordena a proa direta com centro em 12545, bom voo. Obrigado, bom trabalho, da 3290. Olha, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, pra você. Tá, decolado da RMAR, tá no través do pedágio, vai manter a região aqui do pedágio para um voo de inexception. Gente, me escuta permanente para a coordenação. A tua permanente, Hotel Oscar Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, passaria do 2223, transfere. Bom dia, 2223, assina a identificação desta 4 mil pés, vigilância, chegada bom, fio ajuste de altímetro no 018. Identificou, bom, fio 4 mil no 018, 2223, né? Controle Salvador, papapapá, Mike, Eco Delta. Ô, Mike, Eco Delta, decolado. Mike, Eco Delta, 1 mil pés, na proa de Manati, reporte de na CTR. Vai ligando o CTR, Mike, Eco Delta. Eco Delta, quanto possível ser estimado de pouso? Estimado de pouso vai ser ao 1056. 1056, copiado, grátis. November 709, Fox Golf, could you confirm the estimate of block time? About time was the top of the hour, so 11:00 Zulu. I don't have your flight pending yet. Could you, do you have any possible, are you able to contact AES room? I don't have your flight plan yet. Are you able to contact AES room? Bruno, informação mais. 9131, aciona a identificação, desça ao 050, vigilância, chegada amarela. Desça 050, chegada amarela, azul 9131. Pushback acionamento para 3153110. Fazendo 3153, fazendo essa Salvador, bom dia, eu vou no 922, está ciente da Mike. 922, bom dia, senhor, identificação, letal nível 0620, vigilância, chegada amarela. É, pode confirmar, sua transição está muito baixa, identificou, desce até o 060. 060, chegada amarela, no 922. Ah, perfeito, chegada amarela, vou no 922. Mike X Delta, bom voo até o regresso. Até o regresso, gato. Meu nome é 709 Fox Trot Golf, conforme April. April is April 3. Vai, descendo mais, galera. Controle Salvador, bom dia, o Xaner 6225, informação Alfa. Xaner 6225, bom dia, sua identificação, desça 6000 pés, ajuste de altímetro no 098, chegada bom. Para 6000 com 1018, identificou, está operando a 10? 6000 pés. Ciente, para 6000, confirma, opera a pista 1-0. 1-0, não tem mais obra, pelo menos por enquanto, até começar as próximas obras da esfera. Ciente, obrigado. Autorizado até 6000 com 1018. De Apátio, Índia, é, torre 1895, ponto de espera, da 3153. Obrigado, bom trabalho aí. 709, Fox Touch, Red Club. 709, Fox Touch, Red Club. 7... 09 Foxtrot Golf, clear de Kilo Delta Tango Whiskey via Upper Zulu 41, flight level 380, runway 10 after departure, turn left, departure Momo and the Trova transition, Skulk pose 5010 and the control departure frequency 120.8. Okay, just correct after takeoff, first turn to left. Okay, left turn, direct Momo for 7-0-9, first turn off after takeoff. Hey, firm. Just confirm, too, the path will be Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. With Trova transition, Tango Romeo Oscar Victor Alpha transition. Affirm, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar departure via the Trova transition. Okay, are you ready to start up? Okay. November 709 at Fox Golf, are you ready to start up? Are you ready to start up? Report to any red detects. Para o lock direita, proa 045, reporte estabilizado. Direita 045, reporte estabilizado, 913. Passaredo 2223 para o localizador, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. 130, reportará estabilizado, 2223. Delta Papá, prossiga. Senta Mike, está com dois a bordo, patinha. Está na autorização. 34, Copa. Tá. Passaria do 2223 estabilizado. 2223 complete LS com a torre Salvador, 118.95, bom ponto. 118.95, obrigado, boa, 2223. Azul 91131 não prossegue na descida no glide. Completa a aproximação com a torre 11895, bom pouso. 11895, obrigado, 9131. Tango Índia, Delta Papá, pronto, cópia. Prossiga. Pesada Valença, Plan Yankee, inicialmente nível de voo 060. Cancela as 025 milhas de Salvador, prossegue visual. Decolador na 7, com a primeira curva direita, na saída Arbo, após direto Valença, acena transponder 0263, controle 120.8. 3153. Na 3153, bom dia, contato radar, sobre nível 380, saída da El. 380 da El, 3153. Cancela 25 milhas, visual Valença, meu pede. Delta Papá, parecendo táxi minha torre. 1-1-3-5-9-5, ajustar o ajuste 1-0-8. 5-8-9-5. Guardião 07. Guardião 07, frequência livre, bom pouso, até regresso. Luiz, obrigado, até.